Quando o homem inventou a roda, logo Deus inventou o freio. Um dia, um feio inventou a moda e toda a roda amou o feio. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar. Pra elevar minhas ideias não preciso de incenso. Eu existo porque penso tenso, por isso insisto. São sete as cegas de Cristo, são muitos os meus pecados. Satanás condecorado, na TV tem um programa. Nunca mais a velha chama, nunca mais o céu do lado. Disneylândia, Eldorado, vamos nós dançar na lama. Bye bye, Deus de Michele, como o santo me revele. Como sinto, como passo, carne viva atrás da pele. É que vive-se amigo, eu não tenho papas na língua. Não trago padres na alma, minha pátria é minha língua. Me conheço como a palma da plateia calorosa. Eu vi o calo na rosa, eu vi a ferida aberta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Mas a minha mente boquiaberta precisa mesmo deserta aprender, aprender a soletrar. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Não me diga que me ama, não me queira, não me afague. Sentimento pegue e pague, emoção compre em tablete. Mastigue como chiclete, jogue fora na sarjeta. Quem vai querer comprar? Compre um lote do futuro, cheque para 30 dias. Nosso plano de seguro cobre a sua carência. Eu perdi o paraíso, mas ganhei inteligência, demência, felicidade, propriedade privada. Não se prive, não se prove, don't tell me, peace and love. Tome logo um engolve pra curar sua ressaca da modernidade, essa armadilha, matilha de cães raivosos e assustados. O presente não devolve o troco do passado. Sofrimento não é amargura, tristeza não é pecado. Lugar de ser feliz não é supermercado. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. O inferno é escuro, não tem água encanada, não tem porta, não tem muro, não tem porteiro na estrada. E o céu será divino, confortável condomínio, com anjo cantando hosanas nas alturas, onde tudo é nobre e tudo tem nome, onde os cães só latem pra soltar a fome. Todo mundo quer, quer subir na vida. Se subir ladeira, espere a descida. Se na hora H o elevador parar, no 25º andar, e der aquele enguiço, sempre vai haver uma escada de serviço. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Todo mundo sabe tudo, todo mundo fala, mas a língua do mundo ninguém quer estudá-la. Quem não quer suar camisa não carrega mala. Revolver que ninguém usa não dispara bala. Casa grande faz fugir, quem leva fã nessa exala. Pra chegar na minha cama tem que passar pela sala. Quem não sabe da bandeira, quem sabe, sabe e cala. Liga aí, porta bandeira, não é mestre sala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire